você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. Aí você dança com a gata e diz assim pra ela. E nessas horas, meu parceiro Augusto, passageiro, o neguinho de luxo, é aí ao lado do meu parceiro Zéu, aqui. A falta que me faz você. Ah, é? E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro. Bora, baixinho! Preciso de você. De você. Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Alô! Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Bora juntar! Juntar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa vida ainda mais. Eu duvido você falar assim pro grande amor da tua vida. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, você vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor. Aí, Beto! Se faltar amor. Bora pra cima, meu irmão! Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Banda 007. Espalhado pela casa toda, as paredes rabiscadas com o giz de cera, mudou de tal maneira. Regra da canção, gente. Nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem dois copos e uma mamadeira. Agora os meninos do Caixaneira voltaram, meu irmão. Nossa vida já não é a mesma. O que tem? Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Aí, Josias! Com o sorriso banguelo e as carroceiras! Alô! Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Multiplica. Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Era a pérola negra que vocês queriam. Então toma! Joy Benassi. Eu quero ser o seu lençol macio. Uhul! Eu quero te aquecer no vento frio. Bora, vamos puxar só dessa época aí pra ti, vai! E com você também quero alegria. Gosto muito de você. Eu quero ser. Deixa eu abraçar aí a Carlinha aí, Brandão. Luiz e a Cláudia de Curitiba. Quero voar. Um abraço do Tom. Infinito céu. DJ Tom. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Não se esconda, não Lima da metrópole, é? Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no céu. Deixa eu abraçar meu amigo Marquinho de Belém, está aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Marquinho? Se você for e não voltar, eu vou chorar. E a Loura Luxuosa. Gosto muito. Papi da Bilux. Você. Meu amigo Negão dos Conformes, ele voltou. Baby, não me deixe só. E aí, Marcude? Olha, não se esconda, não se esconda, não. Baby, eu quero seu amor. E assim sem perceber. O Kiko e o Jean, olha o Raul! Bora, Raul! Eu viverei em paz. Meu amigo Bruno, DJ Cisa das Marcantes. Um abraço! Asas minhas. Gosto muito de você. Deixa eu tocar. Qual de nós perdeu mais tempo na show primeiro de sonhar. Quero te dizer, amor, dessa solidão e o garoto teleclube que existe em nós. Uou! Solidão de palavras vazias em nome do amor, em nome do que foi, em mão do que será. Esse amor que já não pede mais nada, que se apega à razão pra não ter fim, não se acende o... E as danadilhas aqui ao lado, né? A cada gesto seu, eterno pra quem ama, de maior... Agora tá tudo errado aqui. O porte mijando no cachorro. Eterno pra quem. O gato mordendo o cachorro. Maior que a própria chama. Muita onda. Esse amor que já não pede mais nada. Somos apaixonados. É mais. Bora dançar. Por que você não veste sua roupa e sai? Uhul! Esquece de uma vez que a gente fez amor. E aí, equipe coro com coro. Quando pensei que estava apaixonado, como é que é? Você sempre vira pro outro lado. Enquanto você dorme, penso em nós dois. Ela quer conversar. Preciso conversar. E você diz depois. Lembra da música, né? Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu meu amigo Carlinho Cambista. O principal. Olha o maluquinho. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor. Vera Verão no áudio. A minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vai embora. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame, ainda que eu te ame. Meu amigo Bigodinho, do Curió e José Ademir do Putum, estão aqui. Oi. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Luxuosa. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. E a baronesa de luxo, amor que passeando, bora baronesa. Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Oh, oh. E hoje no Puit Show tem o aniversário do maestro Júnior e Neto. Irmão, essa festa aí vai dar o que falar hoje, hein? Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. DJ Tom, você não sabe o Bora, cabeludo. Que eu amo você. A roça é festa aqui na mesa. Só ele pode curar as feridas do amor. E aí, Maxi? No teu setor lá em Coraci. Uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Da gente rir, é. Boneco doido, toca DJ Tom. Essa música que mexe, mexe com o coração da gata. Escuta aí, ah, meu amor. Quando a gente acabou, eu sofri. Chorei, eu passei. Aniversário da Mega Stop. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não é parte potência. Meu grande bem é você. Eu te dou minha vida, fica, por favor. E aí? És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida. Dom, dom, dom, dom, dom, dom. Olha pra mim. Meu amor, se dos amigos da saudade, né, Paty? Quando a gente acabou, aqui! Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti. Cadê aquela mulher? Diz aí, minha filha! Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei. A gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Ah. DJ Tom, fala pra ela, diz assim pra ela. Foi você. Tom, tom. Foi você quem deixou. E aí? O meu coração tão triste assim. E aí, Delano? Foi você? Foi você. Perdoa. Carroça da Saudade. Oh, meu amor, me entenda. Meu amigo Jefferson, um abraço pra você. Você é tudo ruim. Parceiro Beto, os aliens, o seu grande amor. Nosso... Pai Sandu doente, né, Beto? Em nome do amor, te peço assim. Bora baixinho, olha a Drica. Vem pra mim. Perdoa. Amigo Alex Brumonte, da Marambaia. Aí, Drica, hoje tá sujeira, filha. Ele não quer solidão. Por isso. Por isso, perdoa. E aí, que me coro com coro. Mim. Olha, olha o caquear. Sim, ele. Aí é performance. É o fim. Tem músicas que a gente toca nessa carroça. E essa carroça, ela vai buscar lá dentro do teu coração. Essa aqui eu dou valor. DJ Tom. Fabiola, eu e você, você e eu. Meu amigo Bocão aí. E o Barata da Marambaia. Eu logo fiquei louco por ti. Senti um calafrio em mim. Eu acho que é amor, amor, amor, amor. DJ Tom. Valeu, paixão. Eu logo descobri a razão. Maxi, não te abstrua. Então, por esse grande amor, amor, amor, amor. Que amor é esse que me deixa surdo, que me deixa cego ou me deixa mudo? Me deixa doente de dor e paixão. Quando me abraças eu tremo e enlouqueço. Esses teus beijos me virando avesso, agonizando esse meu coração. O que será? Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Para explicar, eu pude ver o brilho daquele olhar. Que você iria me deixar de vez. E o Soto disse adeus. E os varejeiros da saudade aqui ao lado. Um abraço! Também implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Luxuosa Carroça da Saudade. Para explicar, eu pude ver o brilho daquele olhar. E você iria me deixar de ver. Meu amigo Maxi, filho de Coraci. Disse adeus. Quem comanda em Coraci é Duque Golden. Alô Anderson, R.A. Boutique. Dale, dale a seca, dale. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Romário, jamais um outro homem tomou seu lugar. Porque você não deixa eu te explicar que aquele cara é apenas um amigo meu. Como é que você tá hoje, hein? Só você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixe assim. Não me deixe assim. Era isso que vocês queriam, é? Então toma, minha irmã! O dia amanheceu, o sol já raiou. E eu estou à espera. DJ Tom! O meu amor que foi embora. deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Duvido tu falar, meu amor. Presente, meu amor, volte por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. DJ. Você curada, cadê você, minha maluca? Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. E as mega stop, quero ter você pra mim. É 4 anos, meu irmão. Sentindo tão só. Alô, alô? Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço. Meu amigo Júlio, um abraço pra você e seu grande amor. E olha só, fiquei feliz de ver o casal, viu? Essa história começou aqui. Brilho das estrelas do céu. Uhul! Foi difícil conseguir. Parece que eu vim de Paragominas, meio. Esse amor assim. Sei lá, né? Você não sofre mais. Pois deixei tudo pra trás. Não mereces o meu amor. Não te quero nunca mais. Quando o amor invade o coração, acende, sai de série, fica cega de paixão. Oh, oh. Porque algo tinha paixão. Só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor, meu amigo quadrado dos moleque doido. Meu amor, um abraço pra vocês. Por você eu faço mil loucuras. Sou capaz do mundo todo lhe dar. Meus momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Uma deusa eu vi. Bora, coro, com coro. Não consigo. Daqui a pouquinho eles voltaram no aniversário do maestro. E as meninas da metrô. Olha o Charlie, meu irmão. Ele, seu grande amor, tá aqui em Salamã. E aí, Geleia, tudo bem? Tudo feito pra nós. Bora, Geleia. Agora eu tento ser. Rapaz, eu já fiz 5 anos de carroça já vi de tudo nessa luxuosa. Que ela me envolveu. Agora eu já vi homem pegando porrada da mulher. O que eu já fui, não há. Já vi homem se escondendo de mulher. Pra nós. Já vi tudo. Não há. Amigo André Júnior e o Jefinho. Abraço. DJ Tom, amigo, só Neto da Grande Stack. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar. Amigo grande, seu sobrinho Marcílio do Acará. Chama aqui. Eu acho que ela está afim. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Em um cara simples como eu, ela com certeza vai se... O Marquinhos Belém não tá dançando. O que que tá acontecendo? Tá dando uma respirada. Ah é? É Romário, devolve o troco do homem, Renato. É ladrão. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. E o que é engraçado é que o Romário diz que o bolso dele tá furado. Uma flor na pele. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu, sou e de vão tocar seu coração. O som que faz meu amigo lembrar de alguém. Olha só esse som aqui, como é que eu vou ouvir? Ideia de eu, sou e de Elso. Vão tocar seu coração. Bigodinho, sinta esse amor, vem balançar. Ah, o bigodinho do Curió. E canta o Pará. Um show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. Você vem de novo, com esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito mais desse jeito não dá. Não vou negar, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som Matrix, que é melhor pra mim. Não vou negar, sou louca por ti. DJ Valmix vai me distrair. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som Matrix, que é melhor pra mim. Agora você vem de novo, com esse papo de querer me controlar. Quero mais a emoção. E a família colocou o coro, confirmando aí o lançamento aí do Príncipe Retrô, é? Agora você vem de novo. Até eu vou. Esse papo de querer me controlar. Como é que é? Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Melhorou, né? Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Cadê o Romário, hein? Sinto muito, mas desse jeito não dá. Não vou negar, sou louca por ti. O meu amor vai sofrer assim. Bora pro baile! Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som Matrix, que é melhor pra mim. Baronesa! A baronesa de luxo! Meu amor vai sofrer. É, a baronesa! Luxo! DJ Beto Brasil, DJ Valmix vai me distrair. Eu vou sair. Vem a Carlinha, Brandão, Luiz! Só mais uma que é melhor pra mim. Pro baile! Agora o show de DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Bom, já dançamos aquele arrocha, né? Aquele bregão, aquelas marcantes. Tá na hora da gente puxar aquela saudade de luxo. Saudade onde você dança agarradinho aquela mulher. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. Olha, já tem CD aí do Frangina na mão do maluquinho. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. A Carroça da Saudade. Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. Orgulhosamente, Marajoara. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Bora, cabeludo. Te peço humildemente. Bora, Big Big Show. Não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão. Marcelão Turismo, me diga aqui com a gente, né? O que aconteceu? Braço! Por que que você quer me deixar assim? Me diga. Aí, me diga, toca mais uma na carroça. Me diga. Como a roupa neblina que Delano. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. Não tem uma palavra mais. Engana, então chega por trás. Volta pra mim. Sacou, a mulher vai embora. Nenhuma história termina antes de começar. Desce o luar pela chuva que cai devagar. Só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira. Não vale seu lar. Minha amiga Ingrid. Coisas que a gente tem que lembrar. Calma, bigodinho, não te amistrou. Amor que pode machucar. Lá do Curió. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. termina com o cara. O cara entra numa depressão, ainda mais quando ele. Quando ele é louco por ela, né? E quando ele é louco, ele diz assim pra ela: só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira. Não vale, sei lá. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Você que tá dançando com aquela gata, duvido você falar no ouvido dela assim, ó. Assim. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. DJ Tom. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. Sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta, príncipe, que não verdade, histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: aquele amor. O amor. O amor. Aí, DJ Tua, toca mais uma na carroça. Tem paixão e não serve e é pra tirar da cabeça. Boa noite, viu, Raul? É o Kiko agora, é segurança, é? Aí, Charlie! Tira essa paixão da cabeça. Tira essa tristeza do olhar. Não faz sentido essa busca. Ô, Mário! Já não vale a pena chorar. Tempo perdido. Calma, Romário. Amor bandido que ele te fez. E aí, Mari? Final da história. Você sem rumo. Mais uma vez. Diz aí! E como o rio busca o mar, você e encontrei meu peito esse amor que ele não quis te dar. Olha, requisitada chegou. Então viaja no meu corpo sem medo de ser feliz. Au. Eu te dou meu amor, clube da Naja. Amor, as Najas. Feliz. E aí? perco a cabeça e queimei seu fogo. Eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. O que, que tu faz? Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanheceu, você já me esqueceu. Mais uma vez você vai. Dinho! Um pedaço de mim. Onde está a presença? Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Caribe Show! É bacana quando o cara encontra uma mulher mais doida do que ele. Aí, meu irmão. Aí ele diz assim, ó. Perco a cabeça. Queimo em seu fogo. Eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo. Meu Deus! Seu presente que caiu do céu. Pega a ruiva que tá ali. Faço de tudo. Dá-lhe a leca. Pra te agradar. Dorme em meus braços. Te faço sonhar. Príncipe Adelson. Mas tenha um abraço. Conheceu. Você já me já não te abstrua. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mais uma vez, vai. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez. Mais uma vez vou ficar. Toca, DJ Tom. Te esperando. Toca! Aqui. Toca! Toca, DJ Tom! E o neguinho de luxo vai que é tu! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. DJ Tom. Quero ser seu amigo Júnior, Mari. E o seu amor aconteceu aqui. Maravilhoso. Sou padrinho desse casal. E de se entregar meu corpo, fazer o que você quer. A carroça. Mas tudo isso é obsessão. Que eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Meu amigo Max de Coraci, e domingo na mansão da saudade, pra luxuosa, pra fazer a festa. Uhul! Da baronesa. Carinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de ver a verão do áudio. Seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Isso é obsessão. Que eu vivo a imaginar. Vem com a pica de pelo amor que eu... Oh, meu Deus! Sonhando. É do curioso. Te amar. É doido. Mas tudo isso é. Vai dançar, ladrão! Que eu vivo a imaginar. A fantasia. Beijo, mano, da saudade, paz de potência. Sonhando. Vai que é tua, menina. Ci sei tu, irmão, duas mulheres numa mesa é perigo. Nada é o sonho que o ambicioso te sei tu. Al di là delle cose più belle. E as meninas da metrópole. Ficavam babuindo no Tchabi Estru. Vai pegar porra. Al di là ci sei tu. Per me soltanto. Teu olho é muito grande. Al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Al di là ci sei tu per me. Ci sei tu. Al di là delle parceiro Gel. Al di là Ele Augusto. Um abraço aqui do Tom. Ci sei tu. Olá, Gel. Já já uma sopa lá da frente aquele papo. Ci sei tu. Per me, per me. Cadê o negão de luxo? Per me, al di là del mare più profondo. Tá ciscando? Sei tu. Coro com coro. Al di là dei limiti. Rapaz, eu não vejo uma mulher na mesa do coro com coro. Meu Deus. Al di là della volta infinita, al di là della vita. Amanhã. Ci sei tu. Leva a gata pro motel. Quando ele entra no quarto, a primeira música que tá tocando é essa aqui, ó. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup, candy hearts to give away. No first of spring. Aniversário das Megastore. In fact, here's just another ordinary day. Alô, Angélica! No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is. Filho Belém. Made up of these three words that I. Rapaz, eu tive que raiar com o Marquinho pra ele dançar, meu irmão. I just call. Oi, Marquinho! To say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. Alô, vovô das marcantes! One look from you, I drift dum, dum, dum. Away. Dum, dum, dum. I pray dum, dum, dum. That you dum, dum, dum. Are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything mais olhar pra esse lado aqui, não. Pelo amor de Deus. Bigodinho do Curió, vai, pelo amor de Deus, vai dar um palão lá no banheiro. Ei, querido, vai dançar, meu irmão. Amém. Bora, bigodinho. Tom, tom. Dos conformes, te prepara. Love me forever. Say that.